Lima Novembro para Padre Cubas 31, chame 120 decimal 8, meu voo. 1208, boa. Torre, boa tarde, Chinelo 63, no 4, ponto, pronto, ponto, 0290. É, Chinelo 63, no 4, número 2. Mais 63, no 4. Papa Romeu Tango November, Papá decoloar por Elefa com 1500 pés. Papa Romeu Tango November, Papá, contato radar, suba para o nível 380 na saída Arbor. 380 na Arbor, Tango November, Papá. Trip 5627, controller. Marinha 7071 no controle. Torre Salvador, boa tarde, Azul 69 no 8, final de 4 milhas, baixado travado. 69 no 8, foi autorizado, pistão no 0, vento no 50 graus, 4 nós. Foi autorizado, pistão no 0, Azul 69 no 8. Uno 097, chama o centro Recife, 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. 288 260, obrigado. M327, Lima tem pistão no zero. Lima tem pistão no zero, M327. Eu decoro no sexto, com direito certo. Vento no meio zero graus, 4 nós. Azul 6918, 6918, solo 34, chamando 21 na decimal 1. 21 na decimal 1, 0, Azul 6918, até já. Autorizado a colar, pistão 0, vento 150 graus, 4 nós. Autorizado a colar, 6314. Na 6314, autorizado a LR, mantém pistão 0. Ali mandei um no zero, chinelo 63, no 4. Luiz Lexian, círculo aos 36, 120, decimal 8, por favor. 1208, muito grato, vai transferir. Controle Salvador, muito boa tarde do Papapapá, Zulu de Letícia. E para o controle? Do Papapapá, Zulu de Letícia, boa tarde. Boa tarde, Papapá, Zulu Juliette Serra. Prossiga visual, corredor Axé, mil pés, Zulu Juliette Serra. Mano mil, no Axé, Serra. Da 3155, chama o centro Recife em 125.1, alterno na 33.95. Torre 6327, pode chamar o controle? Sim, decolou os 37, bom voo. Controle Salvador, eu chamei 6327. Na 6327, contato radar, suba para o nível 240. Ao cruzador, mil pés, autorizado por Oito Coral. 2000 por Oito Coral, 6327. É 3 no 4, autorizado a colar pista na 0, vento na 60 graus com 5. É livre decolagem, final 63 no 4. Ponto de espera no 0, pronto para 3217, boa tarde. Está autorizado a linha de trás. A linha mantém no 0 para 3217. Novembro Papá, chame o centro Recife em 128.8, alterna 126.0. 1288 ou 260, Barante. Pode chamar o controle, Xanel 6314. Sim, decolou 39, 120.8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Xenair 6314. Boa tarde, Xenair 6314, contato radar, suba para o nível 340, saída da Momo. 340 na Momo, Xenair 6314. Na 3190, boa tarde, acione a identificação dessa via, chegada Mari para 2000 pés, o QNH no 014. Via Mari 2000 pés, na 3190, no 5627, controle. Controle do Xenero 6314. 6314, o controle. Autoriza a proa da posição Flock ou Cogbull? Cogbull, o Xenero 6314. Firma, eu tô falando Cogbull, o Xenero 6314. Juliette Serra, frequência livre. Controle Bota 3217. Bota 3217, contato radar, suba para o nível 360, saída Arbor. Arbor, 360, 3217. 1620, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 5 nós. Ali decola, dá 10, dá 90. Acione a identificação desta via chegada Mari para o nível 050, QNH 1014. Identificação via Mari para o 3217 completar Elefa? Afirmativo, proíbe Elefa, TAN 3217. Direto Elefa, obrigado. M3 27, chama centro Recife em 125.1, alternando a 33.95. 351-33.95. Controle Salvador, gol 1620. 1620, contato radar, suba para o nível 370 na saída PUCA. PUCA 370. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol 1620, aproximando do ponto de espera da 10 Pro. 90-0-9-8. 69, ali decola, pista 10, vento 90 graus, 5 nós. Ok, ali decola, dá 1-0, voo 1-69. 3-1-9-0, autorizado final e alinhamento X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray, dá 1-0, reportamento estabilizado, 3-1-9-0. Panema 314, chama centro Recife 1026, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Confirma a frequência do 6314? Confirmo, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Confirmar Recife 1265, alternado 2545, cenário 63, não faz. Minha nave decolou aos 47.000 final 8 no voo. Ok, obrigado. 120, quanto aí? Controle, boa tarde, gol no 169. Contatada, suba para o nível 360, saída da El. Ok, direto da El, treme. Gol no 169. Controle 620 da Gol, pode voar da Caju, devido a informações à nossa direita. Para desvio autorizado, pro de Caju, gol no 620. Agradecido, 620, voa da Aracaju. No controle. E prossiga na proa da rotatória, Marinha 7071. Chame o centro Recife 1028, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 1288, 1260, TAM 3217. Suco 206, dessa via para 2000 pés, QNH 1014. Via para 2000 pés, Suco 206. Informo que após o pouso em Salvador será necessário uma notificação de voo ou um plano de voo completo. Maria 7071. TAM 3, Torre Salvador. Boa tarde, TAM 3, 145, ponte, espera. 90, pronto. 345, ali decola a pista 10, vem tudo 60 graus, 5 horas. Ali decola, tá precisando a ponte. Verificar se era possível, porém não foi autorizado aqui pela chefia, Marinha 7071. Salvador, boa tarde, CNN 62, 10, informação, Vitor. Marinha 7071, para o cruzamento do aeródromo, chame a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Torre 11895. 1 620, chame o centro Recife em 1 26, decimal 85, alterno 1 25, decimal 45. 2685, 12545, boa. 3190, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1-8-9-5-3-1-0, boa tarde. Xené 6210, controle? Proceda. Xené 6210, acione a identificação de subir a chegada Mari para o nível 050, QNH 1014. Aqui é Mari 050, 0014, 6210. 3-1-0. Pouso livre na 1-0 para 3-1-0, obrigado. 4206, autorizado final, ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, vai reportar na final, 71, ele, a gente está com o produto litoral e vai coordenar para cruzamento da, da pista em Salvador, né? A gente vai prosseguir para reconhecimento em Stella Maris. Ok, gente, produto litoral, evite aproximar-se do eixo da 1-0, há um tráfego na final. E aguarde instruções para o cruzamento. Quando no litoral, aguarde instruções para cruzar o campo. Afirmativo, no litoral, aguardará a coordenação para cruzamento 1-0. 3145, decolou 53, chame 90, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde, outra 3145, na saída da EL. 3145, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360, da EL, se possível, poderia voar, motiva. Autorizado, da EL, TAN 3145. Boa, da EL. Gol 1169, pode voar, motiva. Negativo, mantém leda. Mantendo leda. Azul 4206, estabilizado no localizador. Confirme? O Azul 4206 no localizador. 4206, torre 1 no 895. 895. Ono 169, chama Recife 1251, alterna 1-3395. 251 e 1-3395. Afirmativo, está agilizando o cruzamento, reportará o término. Certo. Azul 4206, continue a aproximação. Aguarde a autorização de pouso. Vento 160 graus com 4 mais. Vento 160. 3190, solo 55, libera direito em 1121, decimal 9. 1121, decimal 1 ao solo. 1121. Marinha 7071 já cruzou o eixo da 1-0. Quente, Marinha, continue no litoral e aguarde instruções. 71. 4206, ponto autorizado, pista 90, vento número 0 graus, 4 nós, check 30. Depois do 90, baixar essa vara, certamente. Será 6210, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado em Electric Stray, reporte estabilizado. 2000 pés, 0 no 4, reportar estabilizado, 6210. Santiago, o Santiago uniforme, coordena sobrevoo. O Santiago está efetuando sobrevoo. Gente, fome quando desejar abandonar o setor. Reportará. Azul 4206, solo 58, chame 121 decimal 1 ao solo. Chamar 211, azul 4206. Chama Recife 1251, alterna 13395. Recife 251, 3395, dando 3145. Portugal 021, good evening. Proceed on bomb for arrival, clear down to 4,000 feet, QNH 1014. 4310, capa 20, Xené, linha 2110. Linha 2110 completo, ILS X-Ray, chamando torre agora em 198, decimal 95. 95, linha 2110. Torre Salvador, boa tarde, Xené, linha 2110, 1,5 de dezembro. Xené 6210, check 3. Stand by. Após colibaixo travado, para informação, helicóptero à direita da cabeceira 10 não irá interferir com a sua aproximação. Xené, para dar a baixada travada, 6210. Xené 6210. 6210, pouso autorizado, pistão 10. Vento 170 graus, 15 nós. 7210, pouso 10, Xené 6210. 869, boa, prossiga na chegada Bonf, desça para o 050, altímetro 1014. Torre 03 é o controle, na escuta, prossiga. Mantendo 500 pés. Você comprou da rotatória, o patrulha 03, aguardando instruções. Gente, vai 2-1-0. Falou 07, terminou 2-1, décima 1. 2-1, 2-1, é isso? 1, 2-1, décima 1-0. 1-1-0, obrigado. Patrulha 03 já na posição. É, Tenente, 03, chame agora a torre em 18 decimal 95. Quem chama na torre, Tenente? Nossa, patrulha 03. Salvador, patrulha 03. Patrulha 03, não atrasa, vou informar. A gente já pouso no grau. Afirma aqui, senhor. Vento 170 graus, 49, patrulha. Informe no solo controlado. Está confirmado, é 270 graus, o vento? 170, 170 graus com 49. Vento sul com 49. Sim, graças, patrulha 03. No 645 ao controle, boa tarde, prossiga na chegada Bonf, desça para o 060. Maria. Solicita para o litoral fora do Barradão. Conhece a posição do Barradão, está presente? Está com a posição aqui, solicita. Gente, curva à direita e siga para a direta para o Barradão. Fique atento ao estilo, o Patrulha 03, helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, está no sentido contrário. Informe quando visual comigo. Ok, graças. Sabe a altitude do patrulha? Sim, a sua altitude? Patrulha 03. Patrulha está a 500 pés, descendo para pouso no pátio do Graer. Ok, tá sem graça. Mais tráfego, tá na sua proa agora. QNH-1014, clear the LS X-ray procedure. Report on localizer. Down 2,000 feet of QNH-1014, proceeding LS X-ray. Actually, that is report down 021. Afinal, para o Graer, patrulha. Gente, aqui é Zulu Golf, vento 90 graus com 4, informe controlado, solo. Informa lá, não falo controlado, patrulha. Dá pra gente, chame o controle 120 decimal 8 pra seguir. Controle 120 8. 7071 na escuta do controle. Guardian 06. AC, maintain present heading. The limit is the localized course. Maintaining present heading, limit localized course. Continue descent 2000 feet, QNH 1014. That's correct. Go 1869, reduza para 2009. 200, reduzindo. Agora 1869 vai atingir 5000. Prossiga para 3.000 pés, o altímetro 1.0.4, o gol 1.8 menos. 7.1.7.1, estou na escuta da torre. Controle Salvador, Marinha 7071. Marinha 7071 é o controle, sobrevoo no Barradão, mantendo 500 pés, confere? Do Barradão com o trono do Pituaçu. Afirmativo, prossiga então da presente para o Pituaçu, reportando no início sobre o voo do Pituaçu, o Marinha 7071. Reportando no início. Portugal 021, resume navigation, fly direct Duna to intercept the localized runway 10 ILS X-ray procedure. Report established. Proceed to Duna for ILS X-ray. Echo established at Portugal 021. Marinha 7071, após o sobrevoo do Pituaçu, confirme qual será o próximo setor. Vai para o 19º Batalhão do Exército. ESA-X, confere. Confirme. Para ESA-X, é isso? Afirmativo. Gente, 7071. Gal 021, inform that overhead the altar marker we have a helicopter maintaining 500 feet. Visual com Marinha na proa. Gol 1869, mantenha presente proa sobre vetor radar para sequenciamento, limite ao curso localizador, gol 1869. Ok, deixa com o vado da esquerda, vai retornar essa proa 210, gol 1869. Gente, 1869. Guardião 06, 500 pés no corredor Axé para o centro administrativo Guardião 06. Positivo, controle na sua escuta. Aí que é com Juliette, o controle de Salvador com referências visuais no 055 para ingresso corredor Caixa Pregos, Veracruz Interlagos. Reportando para a descida, o Mike é com Juliette. Com 869, desça para 2.000 pés, nesta proa, intercepta o curso do localizador, reportando estabilizado. Pede descer para 2.000, eu estou autorizado a interceptar nessa proa, com 869. Sim, ótimo, informo que seguirá um Airbus 340, que acabou de passar a duna. Entende, só visual com Airbus, com 869. Guardião 09 no controle. Decolou do caso, interceptou o litoral com 500 pés, retorno a Salvador. Temos o 06, que está fazendo sentido oposto aí, de Salvador para o CAB. Está em contato visual com o mesmo? De proa do mar. Vou te passar Piatã aí, o 06, confirma. O Guardião 06 está visual com 09, está interceptando a final para o CAB. Gente, 06. Já após o 06, Guardião 09, seu visual, sendo pro outro branco. Gente, mantém ainda pro do farol de Itapuã, aguardando transferência de comunicações e Guardião 09. 7, lateral, farol, visual para a nave nacional. Marinha 7071, prossiga. Portugal 021, altar marker inbound. Portugal 021, complete the procedure, call now tower on 18 decimal 905. 18 decimal 905, Portugal 021, obrigado. Controle 1869, estabilizado na LS 3210. Gente, completando o procedimento, chame agora a torre no 8 decimal 95, gol no 8 menor. 8-9-5, chama a brigada. Gol 1-6-4-5, 1-6-4-5, prossiga para 3.000 pés, o altímetro 1-0-1-4. 3.000-1-0-1-4, 1-6-4-5. Clear to Londres 910, Airport Gal 021. Torre Salvador Guardião 09. Certo, Guardião 09, há dois tráfegos. Na final do 1-0, prefere manter se espera na vertical do farol de Itapuã ou cabeceira 35? Vento 1-40 graus com 4 nós. É o Fátio. Confirma Airport Gal 021, clear to Londres 910. Permanente, Portugal 021, wind 160 degrees, 04 knots. Muito obrigado, é Portugal 021, clear to Guardião 09, copiou a dois tráfegos nacional do 1-0, esse Portugal e a Embraer da Azul. Corrigindo, Boeing da Gol, passando externo. Prefere manter-se em espera ou cabeceira 35? Confirmaram, prefiro 35 e daqui a 197 até o hangar do Brasil. Gente, Guardião, informa no solo controlado, cabeceira 35. Informa nada solo. T43, boa tarde. Prossiga na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro no 014. 4.000, comi 14. Zero to one, on the ground at 20, vacate to the right, contact 1-1-10. 170, airport control 021, back. Isso aí, boa tarde, vou no 869, na final do 0, baixa a checada. Tarde no 869, aguarde pista livre, vento no 60 graus com 4 nós. Aguarde a pista livre, no 869. Guardião 09, seu solo foi 20, táxi. Ao seu critério, atenta a possível esteira de turbulência do gol que vai passar sobre a 1-7. ...645, prossiga para 2.000 pés. Está autorizado LS X-Ray, o altímetro 1-0-1-4, reporte localizado. 2.000, X-Ray, reporte lock, gol 645. Sim, pouso autorizado no 869, gente. 1-6-0 graus com 4. Gente, só informando, o localizador variou bastante, mais de 2 graus. Sim, ok, gente, obrigado, me informa. Torre Azul 6973, pronto no ponto 0-0, boa noite. Picha Azul 6973, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Alinhe e mantém pista no 0, Azul 6973. Gente, Guardião, frequência livre no corte, boa. Controle. Segue. O da companhia que o precedia reportou uma variação no fecho aí do lock. Por gentileza, você recebeu mesmo? Reporte para esse controle. Como é aí? Portugal 021, run over, correct. Ok, mantendo a posição. Ora, Portugal 021, could you confirm frequency from now? Continue attacks, Portugal 021, expedite and contact 121, small 10. 12110, right? Gente, Marinha 7071 no... a 510 na escuta do controle. Número 73 autorizado a decolar, vento no 50 graus, 4 nós. Livre decolagem do centro azul, 693. INS, gol 1645, sem variação. Gol 1645, completa aproximação, torre no 8, decimal 95. 1895, tá? Torre autorizaria a zona para o 6143. Oxanés 6143, autorizado para o Edona. Para o Edona, 6143. Chanel 6143, desça para 2000 pés, altímetro no 0-4. 2014, 0-4. Estou no 0, vento no 50 graus, 4 nós, check 3. Faça a tabela, livre voo. 6973, veículo 25, chamei no 20, 18, não vou. 208, obrigado, senhor 6973, então uma boa noite. De Amaralina. Na escuta do controle, Marinha. Controle Azul 6973, Dael, muito boa noite. Azul 6973, submarino nível 340, saída Dael, vigilância. 340, Dael, 6973. Chanel 6143, a Prodidona está autorizada a interceptar o localizador e LS X-Ray Pistão na zero, reporte estabilizado. Autorizada ao LS X-Ray, reporte estabilizado, 6143. Controle Azul 6973, poderia agora motivar, senhorita. Azul 6973, aguardo coordenação com o centro Recife. Obrigado, na nossa chance. Marinha 7071. 05 somos 28, menos 21 decimal 1. 21, 9 é isso? 10, 1, 2, 1, 10. 2, 1, 1, obrigado. Localizador 6143. Xané 6143, ainda uma milha de duna, já recebe o localizador? Já estabilizando. Suficiente, complete a aproximação, torre 198, decimal 95. 95643. CP 5491, Squawk Cadent. Clear the arrival, descending to level 050. Altimeter sighting 1014. Arrival, descend to level 050. Altimeter sighting 1014. CP 5491, Roger, Victor, information. CP 5491, fly direct to Fox. CP 5491.